com muito motivo de gratidão. Eu louvo ao Senhor por tudo que Deus já fez aqui nesse lugar. Realmente, uma graça do Senhor que está fluindo na comunhão. E aquele momento de ministrarmos uns aos outros foi um momento assim muito, muito especial, muito importante. E há algo do Senhor, para mim e para você, fluindo nesse lugar, nesta noite. Num tempo em que a gente está se acostumando com os automatismos, tem um mundo de coisas maravilhosas que passam por nós e a gente já considera normal. Tem um mundo de coisas que Deus está fazendo e a gente... Ah, ok, valeu. Tem um mundo de coisas que a gente termina dizendo assim, deu tudo certo. Ok. Mas que a gente pode ser cada dia mais intenso em não só agradecer, mas agradecer e viver e vivenciar. Nós estamos terminando um ano em que nós estamos repletos de bênçãos que a gente talvez não esteja se lembrando ainda, que a gente não tenha agradecido com a mesma intensidade que a gente, às vezes, fica aliviado de algumas dificuldades, mas nós estamos diante do Senhor um culto nesta noite para declarar a Ele, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Como igreja, nós temos muitos motivos de gratidão e nós queremos ser mais detalhistas, ser mais sensíveis ao Senhor, no sentido de relembrar, contar os dias, evidenciar tudo o que o Senhor tem feito por nós, para nós e através de nós como igreja nesta cidade. É muita bênção que o Senhor tem nos dado. Irmãos, num tempo em que muita gente está desolado, muita gente está assim, sem ânimo, sem expectativas, sem ardor, para um mundo de coisas, o ano acabou, tá bom, foi bênção, tá bom, não. Alguns, o ano foi difícil, ai, quer dar indo embora, graças a Deus. Eu e você, nós temos muitos motivos de louvor, de gratidão, e queremos recuperar esses motivos e agradecer e glorificar ao Senhor. Se você concorda comigo, diga ao Senhor: Senhor, eu concordo com isso, eu tenho coisas que eu quero nesses dias ainda, passar o início desse ano só agradecendo, glorificando, porque tem muitas coisas que o Senhor fez. Como igreja, nós temos muitos motivos de gratidão. Nós temos o sustento do Senhor, desde o primeiro dia de pandemia, nesses 2 anos, o sustento do Senhor. Quando eu penso que nós desmontamos tudo isso aqui, passamos 6 ou 7 meses sem nem ter culto ou reuniões aqui, o Senhor nos sustentou unidos, o Senhor nos sustentou como famílias, o Senhor nos sustentou materialmente, o Senhor nos sustentou espiritualmente. São coisas muito especiais de gratidão ao Senhor. E como eu disse, são coisas que a gente não pode deixar passar no automático. Ah, foi muito legal, foi graças a Deus, ai que bom. Eu quero evidenciá-las na minha vida, Senhor, eu quero ter atos pessoais de gratidão, de honra ao Senhor. E nessa noite, nós temos um motivo especial de gratidão ao Senhor, que são os irmãos, membros do projeto, que trabalharam, que se doaram, que frutificaram no reino de Deus, na vida da igreja local, nesse ano de 2021. Nós queremos, como pastores, como líderes, ser muito gratos a Deus pela vida de cada um de vocês. Ser gratos a você que tem servido ao Senhor junto conosco. Porque você pode servir o Senhor em qualquer outro lugar, e Deus te plantou nesse lugar, e você tem se doado, você tem servido ao Senhor nesse lugar, junto conosco. Eu não posso citar todos os nomes, mas eu quero citar alguns que de forma mais próxima tem caminhado na liderança, no cuidado ministerial. E eu quero pedir aqui que venha à frente, a Dani fica aqui comigo, mas eu quero pedir que fiquem aqui comigo, Arthur, Cristina, Kleber, Cristiane, Geraldo, Letícia, Marcos e Cosmélia, fiquem aqui, por favor. Isso, pode ficar aí, pode ficar aí. Quero que vocês fiquem aqui na frente. Primeiro eu quero honrar o Senhor pela vida dessa liderança. eu quero bendizer ao Senhor pela vida desses irmãos e eu quero testemunhar publicamente, como pastor dessa igreja, e a Dani está em concordância comigo, que o Senhor tem nos dado uma aliança, um tempo de amizade, de caminhada, de interdependência, de ministrarmos uns aos outros, de recebermos uns dos outros. Isso tem sido algo de sustento sólido para nós como pastores da igreja e para a vida da igreja. Eu quero pedir um aplauso ao Senhor e um aplauso a esses irmãos pela vida desses líderes. Já temos caminhado e desfrutado de muitas coisas que o Senhor tem feito através do Marcos e da Cosmélia como presbíteros e pastores nessa igreja. Então nós reconhecemos, eu quero pessoalmente reconhecer a bênção que você, Marcos e Cosmélia, são para mim, para Dani, seja na liderança da igreja, seja na amizade, na nossa família, e a bênção que vocês são para a igreja. São pastores que Deus levantou e no decorrer desses anos tem frutificado entre nós e nós queremos honrar vocês e abençoar vocês como pastores. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero também bendizer o Senhor pela vida do Arthur e Cristina. Estão numa caminhada para a consagração ao presbitério e, se o Senhor permitir, até o final de 2022 eles serão ordenados, consagrados ao ministério pastoral, ao presbiterato da igreja, e eu louvo o Senhor pela vida deles. Eu quero louvar o Senhor e bendizer pela vida do Geraldo e da Letícia, que estão conosco antes da igreja ser uma igreja local, numa aliança. Um dia eles vieram a nós e nós fizemos uma aliança de amizade, de caminhada, e o Senhor tem usado a vida deles de uma forma muito estratégica, na amizade, na caminhada e como colunas de Deus, líderes desta igreja. E eu quero louvar o Senhor pela vida de Geraldo, Letícia, e reafirmar nossa aliança, nosso cuidado, e por mais que você esteja envelhecendo, Geraldo, nós queremos... Isso é só para pôr lenha na fogueira. Porque nós também estamos, nós queremos envelhecer juntos e nós queremos sempre contar uns com os outros. E nós queremos dizer, Geraldo e Letícia, vocês são colunas para as nossas vidas e para a vida desta igreja. Nós preparamos um livro para cada irmão que a gente vai, nesta noite, de uma forma específica, honrar e agradecer ao Senhor. É possível que a gente tenha esquecido de alguém que precisa ser honrado. Então eu quero, me perdoe se esquecermos de alguém que tem sido honrado, mas você vai ser honrado. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida do Kleber e Cristiane. Deus levantou Kleber e Cristiane de uma forma assim que eu não posso contar hoje pelo tempo que a gente tem, mas é uma história tão linda, tão impressionante. Nós estávamos lá no estado de Goiás, estávamos lá em Caldas Novas, e o Senhor nos aproximou, nós nem sabíamos que eles estavam lá, o Senhor nos aproximou, o Senhor colocou um encargo no coração deles, e eles caminharam conosco esses anos todos, servindo. Deus os levantou como pastores do ministério diaconal, e se tem algo que a gente assim descansa e sabe que está frutificando abundantemente, é o ministério diaconal nessa igreja, por conta desses irmãos que são colunas de pastores mesmo, cuidando dessas vidas aqui. Então eu quero mais uma vez pedir que aplaudam o Senhor e aplaudam a vida do Kleber e da Cristiane. Nós queremos destacar, não todos, nem todos estão aqui, mas aqueles que estiverem, vêm à frente, líderes de célula, Doris e Guilherme, podem vir. Aplaudam o Senhor. Francisco e Luciene estão viajando, aplaudam o Senhor pela vida deles. Wagner e Kelly Andréia, aplaudam o Senhor pela vida deles. Carlos e Karina. Isaac e Tânia não estão aqui nessa noite. Aplauda o Senhor pela vida do Isaac e da Tânia. A Marta Guzmão não está aqui hoje à noite, mas aplauda o Senhor pela vida da Marta Guzmão. Alfredo e Anitta, hoje pude falar com eles, orar, abençoar a vida deles, estão em família reunidos, não estão aqui hoje à noite, mas nós queremos honrar a vida do Alfredo e da Anitta. Aplaudam o Senhor pela vida deles. João e Michele, queremos abençoar e honrar, agradecer na liderança da célula. Daniel e Mariana, queremos honrar e abençoar, agradecer pela vida deles na liderança das células. Naum e Kelly, queremos honrar e abençoar a vida deles na liderança das células. Tem alguém que eu estou deixando sem mencionar agora da liderança das células? Por favor. Vamos seguindo aqui. Liderança dos jovens, Ismael e Lorena. Queremos honrar e abençoar a vida do Ismael e do Lorena. Que Deus tem levantado entre nós e tem frutificado de uma forma tão linda no nosso meio. Queremos honrar e abençoar, agradecer ao Senhor pela vida da Carol, junto com Ismael e Lorena, na liderança dos jovens. Louvado seja o Senhor. Queremos honrar e agradecer o Senhor pela vida da Raquel, na liderança dos adolescentes, pela vida do Luca, na liderança dos adolescentes, e pela vida da Ana Luísa, na liderança dos adolescentes. Trio liderando, cuidando, trabalharam intensamente, junto com outros, mas trabalharam intensamente, esses cinco aí no Congresso Firmes, que foi uma marca, uma bênção para nós, nesse ano na igreja. Louvamos ao Senhor pela vida dos nossos filhos, nossos jovens. Líderes dos juniores, nós queremos honrar e abençoar o Pedro Matoso e a Bia, que tem cuidado, talvez você nem soube disso, não, nem soubesse disso. Não estão aqui hoje à noite? Ó, Pedro, vem cá, Pedro, sai daí. Alguém assume. Isso, vem cá, Pedro. Queremos honrar e agradecer ao Senhor. Pode aplaudir o Pedro. Muito obrigado, Pedro. Queremos honrar e agradecer ao Senhor, a esses irmãos, pelo Ministério Infantil. Pastora Daniela, Ana Paula, Tatiane, Áurea, Fábia e Raquel Duarte. Gente, a Fábia está aqui já há um bom tempo, mas Áurea e Raquel Duarte, Tatiana e Ana Paula, é há muito tempo que elas se doam para o Ministério Infantil de uma forma tão linda e tão frutífera. Nós queremos honrar também os líderes de louvor que o Senhor está levantando, mas de uma forma muito especial, a vida da Maria Alice. Maria Alice, irmã Araci, que faz aniversário amanhã. O Dover e o Márcio são uma família que o Senhor plantou aqui já há muitos anos. Eles moravam lá longe, depois do Barreiro, longe mesmo, irmãos. E eram fiéis e pontuais em tudo quanto é culto e reunião, e o Senhor os trouxe, eles estão morando bem mais perto agora, continuam fiéis e servindo e se doando, uma família de muita graça, de muita doação ao Senhor no nosso meio, e nós louvamos ao Senhor pela vida dessa família, louvado seja o Senhor. Nós queremos também honrar e abençoar os irmãos que estão liderando o Ministério de Oração, o Ministério de Intercessão, o culto de terça-feira. Já estão aqui Wagner, Kelly Andréia, Arthur e Cristina. Com eles tem uma equipe, irmãos. O que fazemos diz respeito a considerações humanas, sociais, da alma, do reconhecimento, mas isso é um culto ao Senhor. Nós estamos declarando ao Senhor, olha as vidas que o Senhor está nos permitindo ter entre nós, caminharmos continuamente na fidelidade, na aliança, na perseverança, nos vales, nas montanhas, nos lugares e nos tempos maravilhosos, nos tempos de desafios, de batalhas, e o Senhor tem nos dado a alegria de frutificar junto com esses irmãos. Já mencionei Kleber e Cristiano Diaconato, mas aqui nós queremos louvar o Senhor pela vida de todos os diáconos e o Ministério Diaconal. Então aplaudam o Senhor pela vida desses líderes. Queremos louvar ao Senhor e bendizer ao Senhor pela vida da Isabelle e da Luísa no Ministério de Danças. Queremos louvar o Senhor pela vida da Doris e do Guilherme no Ministério de Acolhimento. Aplauda o Senhor pela vida deles. Queremos louvar o Senhor e agradecer o Senhor pela vida do Marcelo no som. Pode vir aqui à frente, venha com a Vanessa, Marcelo, se for possível. Eu queria que o Marcelo viesse e desfilasse com a Vanessa. Eu acho que ninguém sabe direito quem que é a esposa do Marcelo. Hoje vocês vão conhecer a esposa do Marcelo. Venha pelo corredor do meio e vocês podem... Olha só. Nós queremos honrar e agradecer ao Senhor e a vida da Daniela Borges pelo ministério com o teatro. Como temos sido abençoados. Esse próximo casal que eu quero honrar, a gente talvez poderia honrar lá na hora do jantar. Porque aí você vai ter mais motivos ainda para aplaudir. Mas lá você vai aplaudir de novo nas festas, Geraldo e Letícia. Festa de tabernáculo, festa aqui dos jantares. Então quero aplaudir o Senhor pela vida do Geraldo e Letícia na liderança das festas. As festas do Senhor e as festas também que são feitas aqui. Certa vez eu estava numa igreja lá em Campina Grande e eu vi uma mesa da ceia maravilhosa. E eu orei ao Senhor, Senhor, eu quero ter mesas da ceia também, bonitas, bem feitas assim. E o Senhor levantou esse ministério aqui na igreja. E a Isabela Lamin tem sido uma bênção. E nós vamos honrar a Isabela. Tem um grupo de irmãs que com ela se doam. E se você quer participar desse culto que você oferece ao Senhor, de preparar a mesa da ceia, de decorar, e não só na ceia, mas os domingos também, você pode procurar a Isabela e falar assim, eu quero fazer parte dessa escala e eu quero participar, e você também vai ter o privilégio e a alegria de servir o Senhor dessa forma. Nós queremos agradecer ao Senhor, muitas pessoas trabalham na cantina. Hoje eu entrei ali, tinha várias irmãs cuidando, preparando, mas nós queremos honrá-los através do Carlos e da Karina, da Cristiane, da Letícia. E eu quero chamar a Val, que vem aqui também, que está sempre lá cuidando disso. Nós vamos louvar o Senhor, agradecer, honrar esses irmãos da secretaria, Soraya, Kelly e Naum. Nós queremos, de uma forma muito especial, honrar a vida da Consuelo, mãe da Daniela, minha segunda mãe. Que seja no acolhimento, seja na secretaria, seja nas fichas, nos cadastros, seja no, nas mensagens, nos telefonemas. Deus tem usado a vida da Consuelo e nós a abençoamos agora, nós a fortalecemos na sua saúde, nós abençoamos sua casa, a vida do Zé Guilherme, nós abençoamos para que em todos os seus desafios ela seja cada dia mais vitoriosa, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos também honrar toda aquela equipe que fica ali, Mateus e os demais que cuidam ali da projeção, da transmissão. Então venha cá, Mateus, queremos honrar a sua vida e também honrar a vida da Raquel e do Luca, que tem prosperado, frutificado nessa ação, nesse ministério diante do Senhor, na vida da igreja. Irmãos, cada um de vocês que estão assentados, nós temos motivos para agradecer e para honrar. Os músicos, os levitas, os diáconos, os outros líderes, os outros irmãos que trabalham no Ministério Infantil, que atuam em todas as áreas, pessoas que estão fazendo algumas coisas que você nem viu, mas estão servindo de coração, estão sendo tremendamente usados como canais do Senhor no nosso meio, e nós queremos honrar a todos. Então eu peço que você fique de pé e nós vamos aplaudir ao Senhor pela vida da igreja. Há um ministério que nós queremos que flua tanto nesse ano de 2022, e é considerado mesmo o ministério mais prioritário, mais importante que a gente quer investir e ver frutificando no ano de 2022, que é o Ministério de Consolidação e Discipulado para Batismos de Novos Convertidos. Então eu quero chamar a Valdirene, que o Senhor tem usado de uma forma tão linda, tão poderosa, para cuidar. E nós vamos profetizar um ano que a gente vai ter batismos em abundância, muitos batismos. E ela já me colocou aqui, dia 12 de fevereiro, segundo domingo de fevereiro, nós já vamos ter batismos aqui no culto. Louvado seja o Senhor por isso. Eu quero pedir que você estenda as suas mãos para cá. Eu quero pedir que você estenda suas mãos e proclame bênção sobre a vida desses irmãos. Senhor, eu quero abençoar meus irmãos e eu quero receber bênção. Assim como eles, eu quero todos os dias da minha vida ser muito frutífero, continuar sendo frutífero na vida da igreja, não só nessa estrutura dominical ou nessa estrutura local, mas eu quero ser canal de bênção na vida de inúmeras pessoas fora daqui, como igreja do Senhor. Então nós estendemos as nossas mãos, Senhor, e nós abençoamos essas vidas. Nós ministramos graça do Senhor, nós ministramos unção do Senhor, renovo do Senhor, nós ministramos, Senhor, o renovo de aliança, de alegria, de inteligência, de graça, de poder, de visão, de direcionamentos do Senhor para servirem a igreja, servirem o corpo de Cristo e se multiplicarem em outros líderes, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos bendizer o Senhor pela vida da igreja, te agradecer por irmãos que da mesma forma fluem, trabalham, prosperam, frutificam, Senhor, e que nós queremos honrá-los diante do Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos, te bendizemos e os abençoamos, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Se você crê, diga amém, amém, amém, amém. Você pode se assentar, irmão. Obrigado. Aqui é o que existe antes da fundação. Irmãos, Deus tem nos dado a graça de caminhar com alguns pastores. Nós caminhamos com João Balbino e Esther em Salvador, amigos de aliança de muitos anos, que o Senhor tem nos dado a graça de ajudá-los a caminhar, estamos sempre juntos. Os irmãos Marco, Aurélio e Carolina de Guarani, que agora estão numa cidade lá próxima. Que alegria aqueles irmãos. O Senhor tem nos permitido caminhar agora com o João Romeu e a Raquel em Betim. E o Senhor vai fazer prosperar muito a igreja ali em Betim. Tem sido uma bênção e uma honra nós como igreja servirmos, andarmos com esses irmãos. João Dutra e Ana, lá em Capitão Eduardo. E alguns outros irmãos e pastores espalhados aí que de uma forma, às vezes, menos intensa, mas o Senhor tem nos permitido caminhar de uma forma frutífera. Nós temos lá um casal de irmãos lá em Rondônia, que participa da igreja, que coisa linda que o Senhor tem feito. Mas nessa noite nós queremos agradecer e honrar a vida do Paolo e da Graziella, que são pastores que caminham conosco, cuidam da igreja em Vespasiano e que são uma bênção na nossa vida. Aqui está o irmão da Grazi e a cunhada. Fiquem de pé, por favor. São membros lá também. Olha, esse casal, irmãos, Deus tem nos dado a graça e a honra de caminhar com eles, de discipulá-los e vê-los crescendo, prosperando em todas as coisas. Então, sempre que você tiver a oportunidade de ajudá-los, de auxiliá-los, de servi-los em Vespasiano, de estar presente, de lá receber de bênção deles, participe, que é uma extensão do projeto lá em Vespasiano. Não significa uma congregação ou alguém assim hierarquicamente ou estruturalmente, né, dependente. Deus tem dado muita graça para eles prosperarem lá, mas nós temos uma aliança e nós temos um compromisso de servir e de amar e de andar junto com esses irmãos. Deus continue abençoando vocês naquela igreja, em nome do Senhor Jesus. E nós queremos também aproveitar a oportunidade para honrar um outro casal muito importante para nós e que está presente aqui hoje, que é o seu Davi e a Zélia, os pais do Sóstenes. Fica de pé, mãe. Fica de pé, pai, por favor. São pastores, a vida inteira serviram o Senhor na vida da igreja. Meu pai foi jubilado no ano passado, mas por anos serviu o Senhor lá na Igreja Batista Manaim, no bairro Serra Verde, e continua servindo o Senhor porque são autoridades de Deus. E realmente, como a Dan disse, nós somos gratos à vida deles por tudo que eles já fizeram e serviram até nossa igreja aqui, local, mas de uma forma muito especial, minha vida, nossa família. Louvamos ao Senhor pela vida de vocês, pai e mãe. Glória ao Senhor. Ali está também minha irmã, Keu. Se alguém não conhece, se aqueles que conhecem podem no final lá abraçar e falar que estão com saudade dela servir, trabalhar aqui, né? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Jó. Estamos terminando com gratidão, com honra, com palavras de bênção sobre a vida da igreja, sobre sua vida, sobre sua família. Hoje você vai levar para casa uma folha onde você vai anotar 12, o nome de 12 pessoas. Pega aqui para mim, por favor. Ao final do culto, você vai levar essa folha. E você vai destacar ela ao meio. Mas você antes vai anotar aqui 12 nomes, e domingo você vai trazê-la para cá. E você vai anotar os 12 nomes nas duas folhas. Uma delas você vai trazer no altar domingo. E nós vamos fazer um mural de oração com esses nomes. Talvez você não saiba, mas o piso desse auditório está todo repleto de nomes por quem nós oramos para que o Senhor traga luz e salvação. E nós vamos fazer esse mural com ou nomes repetidos que você talvez tenha anotado aqui no chão desse auditório, ou nomes novos que Deus vai te dar. São três familiares, três amigos, três colegas ou vizinhos e três novos conhecidos. 12 nomes. É certo que eu e você vamos ter muito mais pessoas para a gente orar por salvação, mas você vai escolher 12 nomes pelos quais eu e você vamos passar o ano orando e buscando e recebendo de Deus estratégias para anunciar o Evangelho a eles e eles serem salvos em Cristo Jesus. Sabe aquele negócio que as coisas acontecem, a gente nem percebe, nem reage? Para que sejam salvos através da sua vida em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu não quero ficar desatento, Senhor, às coisas que eu preciso participar, preciso usar a voz, preciso liberar a minha vida, sobretudo nesse tempo do fim, em que o Senhor quer usar a minha vida e a sua vida para a salvação de muitos. Então você não vai embora sem o papel hoje. Ele será distribuído lá ao final, na hora que você estiver saindo, nós vamos distribuir e você vai colocar isso diante do Senhor. E no domingo você vai trazer anotado e você vai deixar um lado da folha aqui no altar, porque nós vamos fazer um mural de oração e vai ser um motivo de oração nas terças-feiras, nos ministérios de oração, na vida da igreja, para que a gente receba esses nomes. Alguns, os nomes já estão aqui, olha, escritos no piso desse auditório, num ato profético, declarando: Senhor, nós queremos. E nós vamos entrar com ações precisas para que essas pessoas ouçam o Evangelho e recebam a Jesus como Senhor e Salvador. Jó, capítulo 20, verso 4 e 5. Porventura, não sabes tu que desde todos os tempos, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos perversos é breve e a alegria dos ímpios momentânea? Leia mais uma vez. Porventura, não sabes tu que desde todos os tempos, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos perversos é breve e a alegria dos ímpios momentânea. É uma declaração tão importante, irmão. Zofar, amigo de Jó, naquele tempo em que Jó estava amargurado, tomado de enfermidades, pedindo a morte, falando um monte de coisas que ele arrependeu de ter falado, mas tendo experiências profundas que ele nunca teve na vida dele, cercado pelos amigos. Zofar, um de seus amigos, diz a ele: porventura não sabes, desde todos os tempos, olha para as pessoas que estão florescendo à sua volta, olha para aqueles que parece que nada de ruim acontece, saiba que desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo de perversos ou dos perversos é breve. E a alegria dos ímpios é momentânea. O salmista diz algo que vai nos ajudando a ampliar sobre esse entendimento. Salmo 1, leia comigo, Salmo 1. Se o júbilo dos perversos é breve, se a alegria dos ímpios é momentânea, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Só o verso 2 já é o suficiente, nos basta para entendermos sobre quem Zofar estava falando, quem é perverso e quem é ímpio. Podemos olhar para o verso 2 e dizer assim: eu não sou perverso e eu não sou ímpio. Por quê? porque o meu prazer está na lei do Senhor. Diga, o meu prazer está na lei do Senhor. O quanto você lê a Bíblia durante a semana? Diga de novo, o meu prazer está na lei do Senhor. O quanto nós lemos Bíblia durante a semana? Vale também eu perguntar para mim mesmo, como você lê Bíblia, Sóstenes? Para estudar e ter o que falar? Ou por prazer? Poderíamos perguntar também, o que eu preciso fazer para ter prazer na lei do Senhor? Porque eu não quero apenas ler, eu não quero apenas ler por obrigação, eu não quero apenas ler por consciência de que eu preciso, eu não quero apenas ler porque eu gosto de ler Bíblia, eu quero realmente viver uma vida em que eu tenho prazer, não é só na leitura, é prazer na lei do Senhor. Lei não é lei como nós entendemos das leis feitas lá na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, no Senado. Leis dizem respeito aqui na palavra do Senhor aos templates, aos caminhos, aos canais, ao formato, à forma, ao trilho que Deus diz assim, é por aqui que você chega na prosperidade, na bênção, na presença do Senhor. Senhor, eu quero ter prazer na sua lei. E nessa lei, meditar de dia e de noite. Senhor, nesse ano de 2022, eu quero uma mudança em mim, de tal forma que eu pense na tua palavra, eu me lembre dos versículos, eu me lembre da tua palavra, eu tenha alegria com a tua palavra, eu tenha prazer com a tua palavra, porque a alegria e o júbilo de quem não tem prazer na tua lei são breves e momentâneos, porque eles são ímpios. Mas, ó Senhor, eu creio nisso. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos perversos, dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Verso 3, ele é como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Senhor, dá para eu pedir isso para o ano de 2022? Tudo o que eu fizer, tudo o que eu colocar as mãos, eu ser bem sucedido? Talvez alguém diga, mas não é assim, na realidade a vida é muito difícil. Senhor, eu quero colocar minha vida nos últimos momentos desse ano, de tal forma que eu me consagre ao Senhor e eu vou experimentar que tudo o que eu fizer em 2022 vai prosperar. Aquilo que florescer será o Senhor prosperando. Aquilo que o Senhor podar será o Senhor me prosperando. Tudo o que eu fizer prosperará. Senhor, eu quero isso para a minha vida. E é assim que eu quero encerrar o meu ano e começar o ano novo, como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que faz é bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Lá atrás, antes de o Senhor dar essa palavra através do salmista, possivelmente antes de Jó, Noé traz uma palavra do Senhor. E Deus diz a Noé da seguinte forma, Noé, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Deus estava dizendo a Noé da seguinte forma: Noé, tem um trilho, tem uma timeline, tem uma sequência de vida, e eu vou te prosperar em tudo. Agora preste atenção num referencial. Eu estou te dizendo, depois do dilúvio, que enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa. Então, Senhor, eu vou semear e eu vou colher. Senhor, será um ano de eu não dar atenção a nenhum medo, a nenhum temor, a nenhuma ideologia, a nenhum paradigma, a nada. Eu não quero também sair como um petulante achando que vou fazer acontecer, mas eu vou ser guiado pela lei do Senhor e vou meditar nela dia e noite, e Senhor, e tudo que eu vou colocar a mão vai prosperar, Senhor, e eu quero isso para mim. Haverá sementeira e ceifa. Eu vou investir, eu vou prosperar, eu vou estudar, eu vou semear, eu vou servir e eu vou colher frutos em nome do Senhor Jesus. Haverá frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Sabe o que eu posso fazer com esse texto? Eu posso mostrá-lo para o maligno quando ele me colocar medo de como vai ser esse ano. Eu falo assim: o meu Senhor já disse que aquilo que ele determinou vai acontecer. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Mediante esses textos que nós estamos lendo, eu quero que você veja um gráfico, um desenho que eu preparei aqui. Se for preciso, a gente vai diminuir a luz para que você veja bem esse desenho. Pode projetá-lo, por favor. Pode desligar essas pontas para diminuir aqui a luz, e eu quero que você leia esse desenho. Veja o desenho. Você vai recebê-lo no seu WhatsApp, no link para ouvir essa ministração. Mas eu queria que você prestasse atenção. É uma timeline. Começa lá no início, Gênesis, Adão e Eva, queda e pecado. A criação de Deus. Um dia, Deus estabeleceu, fora do tempo e fora do espaço, que todas as coisas viriam a existir. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus: haja plantas, haja animais, haja luminares, haja os mares, haja tudo que nós conhecemos hoje da natureza, e veio a existir. Qualquer cientista honesto vai te dizer: é impossível ter vindo do nada. Aconteceu alguma coisa antes do tempo e do espaço que explodiu a matéria e a distribuiu a uma velocidade impressionante a cada segundo, e essa matéria continua se expandindo pelo universo infinitamente, porque um poder se manifestou lá atrás. E tudo que veio a existir por causa de uma declaração, de uma intervenção, de uma ação divina. Não existe a menor possibilidade de tudo que existe ter vindo do acaso ou do nada. Deus executou tudo isso, e tudo que existe, existe a partir dele. Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é a natureza que produz, por ser poderoso, infinito, eterno, cheio de amor, perfeito, produz tudo o que nós podemos viver, inclusive eu e você. É assim que nós tomamos como partida. É isso que nós tomamos como pensamento inicial. A minha vida e tudo que eu faço vai ser guiado pelo Senhor. Eu vou me dedicar ao Senhor porque Ele é o Criador. O Senhor estabeleceu isso. Nós temos Adão e Eva, que é queda e pecado. Nós temos Noé, nós temos os pais de Israel, Abraão, Isaac, Jacó, e consideramos também José, de onde veio o povo. Então depois nós temos 400 anos de escravidão, Moisés, a lei, o deserto, todo o livro de Êxodo, temos as 12 tribos de Israel, os reinos se formando, até chegarem no exílio. Ali temos os livros de Salmos, poesias, as profecias. Depois temos 400 anos de intervalo de silêncio. É o intervalo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Não há nada na Bíblia escrito sobre esse tempo, e então começa um novo tempo nos Evangelhos, que é o nascimento de Jesus, o batismo de Jesus, o ministério de Jesus e tudo aquilo que ele realizou nessa terra, sua morte sua ressurreição e sua ascensão ao céu. Já estamos ali, em torno de 4.000 anos de vida registrada na Bíblia e registrada na história da humanidade. E agora começa Jesus num tempo chamado tempo da graça, também chamado na palavra de o final dos tempos. E vem Jesus, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, e em seguida, no livro de Atos, vem a igreja, a descida do Espírito Santo, Pentecostes, e começa então o ministério da igreja, vem o ministério apostólico, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, de Judas, as cartas que o Senhor traz para nós hoje aqui, conhecemos o Evangelho, e quando chegamos ali, olha, depois do ministério apostólico, nós estamos em 2022, é aqui que eu e você estamos. Quando continuamos a ler o mesmo livro que trouxe todos esses 4.000 anos, o mesmo livro que trouxe os outros 2.000 anos até 2022, nós lemos e descobrimos que tem algumas pouquíssimas coisas para acontecer. Eu e você estamos ali em 2022, muito perto das últimas coisas que restam acontecerem. A vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja e o milênio. Se essa timeline for a sua vida, a minha vida, ela está na mesma proporção. Eu e você já vivemos quase tudo e estamos em 2022. Coloca, por favor, a próxima. Considerando ou não estarmos no fim dos tempos, considerando ou não a volta de Cristo, considerando ou não que podemos viver 100 anos, considerando ou não os anos que você já viveu, quanto tempo de vida te falta? Se pensarmos em 6.000 anos da história, num contexto em que a Bíblia diz que falta o sétimo período, 1.000 anos. Considerando que já vivemos aqueles 6.000 anos e que estamos em 2022, quanto tempo nos falta? Considerando tempo de vida que você tem, se vivemos até 100 anos, o tempo que nos falta, o que você vai fazer com a sua vida nesse tempo que resta? Como vai ser seu 2022? Senhor, eu quero fazer uma firme resolução nesta noite. Eu quero sair de 2021 com uma firme resolução. Eu quero, no ano de 2022, ler, considerar e meditar na tua lei, de tal forma, tão profundamente, que eu seja mesmo uma árvore frondosa, que nunca perde as folhas, e que no tempo de todas as estações deste ano, no tempo certo, vai dar fruto. Minha vida profissional, minha vida familiar, minha vida espiritual, minha vida na sociedade, em qualquer momento, em qualquer instância, Senhor, eu quero investir de forma intencional, a partir da tua palavra, de tal forma que eu prospere e frutifique abundantemente. Quero fazer um pacto com o Senhor. Só falta a tua vinda, o arrebatamento da igreja, e nós vamos entrar no tempo do milênio, em que os santos, coroados, galardoados, vão reinar com Cristo. Irmão, não tenha dúvida, não é uma fantasia religiosa de céu. Anjinhos, arpinhas, e a gente adorando ao Senhor, aleluia. E outro dia adorando de novo, e aí toca a arpinha, não sei. Não, meus irmãos, a palavra do Senhor nos assegura que o Senhor vai restaurar céus e terra. Nós vamos ter tudo o que Deus produziu no céu e na terra, de astros, de estrelas, de animais, de plantas, de rios, de mares, nós vamos ter tudo restaurado em perfeição. Imagina como é que nós vamos viver com Cristo por 1000 anos, sem o maligno, sem maldade, sem enfermidade, só Jesus reinando, e eu e você como igreja, como filhos, como príncipes, como reis, governando sobre essa terra. Isso é 1 milênio. Como é que eu posso planejar a minha vida, seja uma semana, seja um mês, seja um ano, sem considerar que falta tão pouco? E que eu quero me preparar para me encontrar com Cristo. Senhor, eu quero colocar um alvo específico para a minha vida nesse ano de 2022. Eu quero ser como alguém plantado junto a ribeiros de águas, que no tempo certo vai dar muito fruto. Um dia, o Senhor estava passando por uma plantação e ele viu uma figueira. E ele procurou um figo, um fruto, e não tinha fruto naquela figueira. Irmão, eu posso estar muito certo dos meus frutos, mas quem vai dizer o que é fruto e o que não é? É o Senhor. Ele quem vem a mim e vai dizer assim: eu te dei esses talentos e eu quero ver agora se você multiplicou ou não esses talentos. Eu não posso de forma alguma considerar nem a igreja, nem as músicas, nem o ministério de anos, não posso considerar nada como um fruto garantido que eu vou entregar para o Senhor. Não, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude a identificar onde realmente eu produzi frutos que pertencem ao teu reino, porque eu já sei de antemão que o Senhor que me escolheu, e me escolheu para que eu desse muito fruto, mas o Senhor disse que tipo de fruto? Fruto que permanece. Então eu posso até ser um bom gestor e ter muito fruto nessa terra, eu posso ter heranças, eu posso ter patrimônio, eu posso ter uma série de realizações nessa terra, mas Senhor, eu quero saber se os meus frutos são os frutos que permanecem. E eu quero, Senhor, realmente andar com o Senhor nesse ano de tal forma que, ao passar por mim, o Senhor não me veja como uma árvore, como aquela figueira sem fruto. Então o Senhor disse àquele agricultor: corta fora, corta fora. O agricultor disse ao Senhor: Senhor, me dê mais 1 ano. Quanto tempo ele pediu? Quanto tempo ele pediu, irmão? Considere isso literalmente. O agricultor, o viticultor, disse ao seu senhor: me dê 1 ano, porque em 1 ano eu tenho todas as estações que o Senhor criou. No tempo certo, vai dar fruto. E a palavra diz que o viticultor abriu as raízes, escavou as raízes daquela árvore e adubou as raízes. Adubou as raízes. O que é que me impede de frutificar no modelo do reino eterno de Cristo? Se eu e você quisermos ser pontuais com a palavra do Senhor, nós vamos pegar esta parábola, que não é só uma história contada, mas um ensino aplicado. E vamos dizer: Senhor, escava minhas raízes. Abre profundamente minhas raízes e coloca dos teus nutrientes nela. Porque na hora em que eu for curado, sarado, transformado, impactado por tua luz, impactado por teu evangelho, que o teu reino, a tua palavra, a tua lei, realmente entrar em áreas da minha vida, seja minha infância, seja minha adolescência, seja até mesmo minha vida intrauterina, minha fase adulta, minha velhice, na hora que o Senhor entrar em alguns assuntos que eu já até esqueci deles, eu nem quero mexer, na hora que o Senhor colocar teus nutrientes, vai haver cura nesta árvore. E eu vou ser como esta árvore frondosa, plantada junto a ribeiros de águas. Irmão, não tem nenhum de nós que não esteja frutificando genuinamente para o Senhor, que não seja isso, fruto de obra do Senhor dentro de nós. O Senhor nos aperfeiçoando. Eu quero colocar para você, como igreja, um desafio de nós vivermos um ano de 2022 intencionalmente priorizando Deus entrar em áreas profundas das nossas raízes e colocar seus nutrientes de cura, adubos de vida, de nutrientes de saúde, de graça, de conhecimento, de experiências profundas no altar do Senhor, de intimidade com o Espírito Santo, porque os frutos virão na sua vida. Você crê nisso, irmão? Convido você a se colocar de pé. Paulo escreve aos Efésios e diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória e de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo Jesus, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Nós vamos juntos para o altar do Senhor, e nós vamos como igreja, e nós queremos envolver diante do Senhor aqueles irmãos que estão participando pela internet, que por algum motivo não puderam mesmo estar aqui, alguns que estão viajando e são membros deste corpo. Nós queremos incluir alguns que nos visitam hoje aqui, e sua família, seus familiares. Nós queremos incluir aqueles que você vai colocar o nome nesses dias e domingo vai trazer no altar do Senhor, nomes de amigos, de familiares, de colegas, de vizinhos e de pessoas que Deus vai te dar recentemente para você conhecer e acessá-los com o Evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos colocar essas pessoas diante do Senhor e nós vamos declarar: Senhor, eu quero, nos últimos instantes desse ano, uma firme resolução: eu serei como uma árvore frondosa que nunca perde as folhas, que no tempo certo vai dar o seu fruto. Dá-me um ano, daqui um ano eu vou te mostrar frutos. Entra na minha vida, Senhor, escava as raízes, toca em tudo que for preciso, aquilo que eu sei, aquilo que eu não sei, aquilo que eu lembro, aquilo que eu não lembro, aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero. O Senhor vai entrar na minha vida, na minha história, na minha família de uma forma impactante. Haverá um testemunho público do que o Senhor fez em mim em 2022, e isso vai ser tão poderoso que vai me fazer dar fruto e vai alcançar muito muitos outros. Esse é o nosso altar nesta noite, de gratidão e de palavra profética. Senhor, nós colocamos nossas vidas assim diante do Senhor. Existem dois grupos. Em 2018, num tempo como esse, nós descobrimos os que criticam, reclamam, murmuram. existem dois grupos de pessoas, os que constroem e os que assistem. Você pertence a qual desses grupos? Senhor, a partir de mim, árvore frondosa plantada junto a ribeiros de águas, haverá muito fruto, haverá muita construção, haverá muita graça. Não fostes vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo conceda. Jesus está dizendo um decreto naquela timeline, quase no final, o Senhor Jesus vem, Ele sobe e Ele deixa o seu Espírito Santo e a vida da igreja acontece 2000 anos e nós já estamos no final daquele período e Ele está para chegar e Ele diz assim, eu escolhi vocês. Se você vai à parábola em que Ele elege os trabalhadores, Ele define o salário do trabalhador que começou às 9 da manhã, e Ele chama um trabalhador no final do dia e define o mesmo salário, e Ele paga o mesmo salário. Alguém reclama, falou assim, não é justo, eu disse, eu vou dar o mesmo salário aos que estão no final e aos que estão no início. Não importa se Pedro, Paulo, se os mártires da igreja, se os pais da igreja, não importa tudo que já aconteceu, eu e você que estamos no final, vamos também trabalhar e frutificar para o Senhor, e o Senhor vai nos dar o mesmo salário, reino eterno, vida eterna, milênio, galardão. Senhor, eu quero isso para a minha vida, eu não quero viver 2022 numa vida religiosa, numa vida comercial, numa vida profissional, numa vida secular, eu quero viver a vida do reino de Deus. Escava minhas raízes, entra para valer com tua luz, com tua palavra em todas as áreas, em todos os assuntos da minha história, da minha vida, da minha família, Senhor, porque eu vou dar muito fruto nesse ano de 2022. Eu não quero ser do grupo de quem assiste. Eu quero ser do grupo de quem realiza, vai e faz. Nós estamos construindo uma nação, irmãos. Não seja quem reclama, sobretudo esse ano de 2022. Não seja quem assiste, seja quem constrói. Nós estamos construindo uma família. Seja quem constrói. Nós estamos construindo uma profissão. Uma atividade nessa sociedade, seja quem constrói. Irmão, nós estamos construindo riquezas. Nós estamos construindo riquezas. Você não entendeu? Nós estamos construindo riqueza. Não seja quem assiste, seja quem constrói. Nós estamos construindo uma igreja local. Nós estamos construindo o corpo de Cristo. Nós estamos edificando o corpo de Cristo. Não seja em 2022 quem assiste, seja quem constrói. Será como uma árvore frondosa junto a ribeiros de águas. É onde eu vou ficar, Senhor. E no tempo certo, dá muito fruto. Feche os teus olhos. Põe diante do Senhor a sua vida.